Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria tocar num tema que não me foi sugerido diretamente, mas que aparece de algumas sugestões. O pessoal vive fazendo perguntas sobre a questão da mentalidade revolucionária e nós não podemos esquecer que, em geral, quem se mete a estudar a mentalidade revolucionária sob qualquer dos seus aspectos, e geralmente o faz desde o ponto de vista da democracia capitalista moderna. Então fica esta dualidade. Você tem a democracia, você tem o socialismo, o comunismo, etc. E outras variantes menores, como o fascismo, né? Só que eu acho o seguinte, que o ponto de vista da democracia moderna, ele não é suficiente para abarcar o fenômeno da mentalidade revolucionária, porque uma boa parte da mentalidade revolucionária vem. É produto dela mesmo. Você não pode esquecer que a história inteira da modernidade é um vasto processo revolucionário, né, que começa mais ou menos aí pelo século XVI, XVII e vai se prolongando. Começa, evidentemente, com uma revolução religiosa, que é a Reforma Protestante, e com as chamadas revoluções científicas do século XVI, XVII. Então, tudo isso tem que ser reexaminado. Também é fato que, vamos dizer, as primeiras manifestações da mentalidade revolucionária, tal como apareceram na fase dita burguesa, no século XVIII, foram examinadas criticamente por inúmeros pensadores anti-iluministas, como, por exemplo, Joseph de Maistre, Debonald e muitos outros, originando, vamos dizer, uma espécie de tradição que aos poucos foi se consolidando e culmina até no fascismo, tá certo? Este ponto de vista também não é suficiente, pelo simples motivo de que os anti-iluministas todos se beneficiam de liberdades criadas pelo iluminismo, no fim das contas. E eu acho que a primeira condição de qualquer investigação séria é você saber onde você está no conjunto do quadro que você descreve. É assim, como se você fosse um personagem de uma peça. Sei lá, você é um dos personagens do Hamlet e você quer descrever a peça, mas você não sabe qual é o seu papel na peça. Então, evidentemente, todo o quadro fica deslocado e dá um efeito de paralaxe cognitiva. Você vê isso em toda essa tradição anti-iluminista, tá certo? Tanto que ela começa com a crítica da mentalidade revolucionária e termina ela própria se transformando num dos movimentos revolucionários mais violento do século XX. Tá certo? Ademais, se você entra nesta discussão já com base em valores que você assimilou e fazendo com o espírito de julgar, criticar, condenar, você não vai entender nada. Claro, todo mundo tem o direito de julgar e condenar o que ele quiser, mas primeiro ele tem que conhecer. Isso quer dizer, você tem que proceder. Nunca como advogado de uma das partes, mas como um juiz, tá certo? Então você vai ter que transformar os discursos. O que que faz o juiz? O juiz pega, ouve dois discursos retóricos das duas partes e os articula num discurso dialético, que chega a uma conclusão. Conclusão que não tem que ser cientificamente certa, mas tem que ser pelo menos razoável. A noção do provável, do razoável, é mais ou menos a mesma coisa. Então, em tudo o que nós examinamos, nós temos que fazer isso. Nós temos que assimilar, vamos dizer, os argumentos das partes, tá certo? E articulá-los dialeticamente, para daí ver se a gente entende. E no fim você dá uma sentença. É claro, pode ser que uma parte tenha razão, que a outra tenha razão, que as duas tenham razão, ou nenhuma tenha razão, e a verdade seja uma coisa completamente diferente do que todos estão dizendo. Isso acontece também com muita frequência. Mas, vamos dizer, este espírito, por assim dizer, partidário, judicativo, isso aí é um veneno na vida intelectual. Os valores nos quais você se baseia podem ser os mais altos e sacrossantos possíveis, pode ser os valores da Santa Igreja Católica, mas se você já vai olhar as coisas por esse prisma, você já está distorcendo tudo, porque você não vai entender o que o outro está falando. Não há possibilidade de você compreender sem você se identificar com a mente do cara. Quer dizer, se permitir que pelo menos uma parte da sua mente seja igual à dele. Não precisa ser tudo, tá certo? Então, realmente é a necessidade, no caso, é de você se abrir completamente aos vários pontos de vista. Pelo simples fato deles serem vários, você já vê que você não vai se contaminar de nenhum, porque você assimila um, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro, e no fim você faz a sua síntese do seu modo. Tá certo? Quer dizer, no aprendizado da filosofia, isso é absolutamente necessário. Quer dizer, quando Aristóteles diz que o começo de toda investigação filosófica é o repertório das opiniões dos sábios, isto já significa o seguinte, que a sua experiência direta do objeto não é suficiente, né? Por mais que você o conheça. Porque existem outros pontos de vista, outras perspectivas, outros lados pela coisa pode ser observado, e desde os quais apareça um aspecto que para você nem existe, que você nem percebeu e jamais perceberia. Você vê que isso foi o grande problema do historiador David Irving. O David Irving, todo mundo dizia, não, ele é nazista, não sei o quê, ele é desonesto. Eu não acho que ele seja nada disso, ele só tem um problema. Ele mesmo confessou, eu só leio documentos originais, eu não leio obras de historiadores. Eu falo, pronto, você não vai acertar nunca. Sempre o que você diz vai aparecer distorcido, porque você só olha desde um ponto de vista. Tem você aqui e o documento ali. Não tem um terceiro para dizer para você, pô, olha, mas você não prestou atenção nisso aqui, você não viu aquilo lá. Então não adianta. Então a lição do Aristóteles é imorredora. Quer dizer, primeiro o repertório das opiniões dos sábios. E você vai se aproximar do objeto através, então, de dezenas de olhos diferentes, não só dos seus dois, né? E com esse cruzamento de perspectivas, o objeto vai adquirindo, por assim dizer, uma tridimensionalidade na sua frente. Em vez de ser aquele negócio chapado, não é isso? Eu sempre comparo isso, vamos dizer, a um desenho. Para você dar a tridimensionalidade do objeto, você tem que medi-lo desde várias direções, não só do ponto onde você está. Não é isso? Então, aliás, falando em Aristóteles, deixa eu fazer um parênteses. Acaba de sair na França esta edição, as obras completas de Aristóteles, organizado por um cidadão chamado Pierre Pellerin. A edição é maravilhosa, é a melhor que eu já vi. Ela dá de 10 a 0 na do Jonathan Barnes, que é muito boa, que é quase uma edição padrão. Dá de 10 a 0 nas obras, na coleção de traduções do Jules Tricot, que são em volume separado, que durante muito tempo era só o que havia à disposição do público de língua francesa. E nem se fala, ela supera muito a edição espanhola do tal Francisco Samaranch, que é, não é uma má edição, mas ela tem vários defeitos pequenos, defeito de tradução aqui e ali. Se você não tem acesso a outra, você compra a edição do Samaranch, que é da editora Aguilar, ela vai funcionar do mesmo jeito. Mas esta aqui é insuperável. O Jonathan Barnes eu acho um pouco difícil de ler. Talvez porque o espírito da língua inglesa, vou dizer francamente, eu não acho a língua inglesa uma língua boa para a filosofia. A língua inglesa é uma língua altamente poética. Tanto que provavelmente a poesia da língua inglesa é a maior e melhor do mundo. Não há nada que se compare a isso. Pela musicalidade, pela flexibilidade de você formar inúmeros jogos de palavras, analogias, etc, etc. O pessoal imagina que é o contrário. No Brasil, o pessoal tem uma ideia idiota dos americanos e pensa que os americanos só pensam em ciência e tecnologia, etc. Você, aqui eu observei isso com as minhas crianças quando foram para a escola dava muito mais importância à linguagem do que à matemática, à ciência, etc, etc. Inclusive, você tinha não só que fazer inúmeras redações, mas você tinha que falar em público. Cada um ali tinha que virar um orador. Daí eu notei outra coisa. Quando os caras te mandavam uma propaganda de algum objeto, a propaganda tinha pelo menos 10 páginas de texto. Né? O sujeito faz um vídeo para lançar um remédio e aparece ele falando do remédio durante 2 horas. Né? Então eu falo, pô, esse americano tem um senso da linguagem que é um negócio absolutamente extraordinário. Quando você vê os diálogos de filmes americanos, eles são quase intraduzíveis, de tão vivos que são. Né? Você, para criar jogos de palavras similares em português é difícil. Então, a língua inglesa ela é muito sugestiva, mas ela nunca chega a ter essa clareza e essa definição que tem o grego ou que tem o latim. Né? E se tem o latim, então tem o português. O português é uma língua filosófica maravilhosa, talvez a melhor do mundo. E quem lê o Mário Ferreira dos Santos vai perceber isso aí. Quer dizer, ele consegue fazer um idioma tão claro quanto o latim medieval, o latim escolástico. Isso aí não dá para você fazer em inglês. Não dá para fazer nem em alemão. A história que só dá para filosofar em alemão, eu digo não. Só dá para você inventar a história da carochinha em alemão. Para você acreditar em Hegel, né, ou Schopenhauer, ou Nietzsche, etc. Só dá para ser em alemão. Porque o alemão também é uma língua poética. A poesia alemã é um negócio de você tirar o chapéu, é, de você ler Rilke, Hölderlin, Goethe. Oh, meu Deus, é uma coisa grandiosa, mas é uma língua misteriosa, uma língua que tem uma aura mágica em torno dela. Eu penso assim, é língua de fadas e duendes, é? Tudo tem uma ressonância mitológica. Agora, eu acho que as línguas filosóficas por excelência são o grego, o latim e as línguas latinas modernas. Português, o espanhol e o francês. Né? O Pellegrin aqui, nesta tradução, ele chega a um nível de clareza que no inglês você não vai chegar. Tá certo? E a introdução que ele faz, eu acho uma obra-prima da prosa francesa, porque a prosa francesa estava sendo totalmente estragada pelo Jacques Derrida, Lacan, estava fazendo uma desgraça com a língua francesa, transformando num treco absolutamente esotérico, impenetrável e bocó, no fim das contas. Né? E aqui você vê o velho francês, claro, didático, arrumadinho. Tá? Então, tudo. Mas beleza. Então, aqueles que quiserem estudar Aristóteles, olha, vale a pena se dedicar 5 anos da sua vida lendo isso aqui tudo. Mas, como eu disse numa nota no Facebook, se vale a pena passar 5 anos estudando Aristóteles, vale com uma condição, de que você não esteja estudando tudo isso para conhecer a filosofia de Aristóteles. Porque eu vou dizer, Aristóteles estava pouco se lixando para a filosofia de Aristóteles. Ele estava interessado nos objetos que ele estava estudando. E esses objetos eram, por exemplo, a vida dos animais, os meteoros, a estrutura do Estado, o processo da cognição humana, a percepção. Em suma, fenômenos da vida real. Era nisso que ele estava interessado, e não estava, vou construir aqui a filosofia de Aristóteles. Né? Então, a filosofia de Aristóteles só existe para os professores. Para Aristóteles existiam os objetos que ele estava estudando e o que ele estava tentando compreender deles. Se você entra no estudo de Aristóteles com esse espírito, você vai ser amplamente recompensado. Tá certo? Porque dificilmente você vai ver um autor tão criterioso na busca da objetividade. Tá certo? Você não tem, dificilmente você encontra em Aristóteles uma opinião sobre qualquer coisa. Tá certo? Ele, 90% do que ele faz é descrição. Ter descrição do processo cognitivo, descrição da vida dos animais. Né? Os livros de Aristóteles sobre zoologia são uma maravilha. Tem algumas daquelas descrições ainda são válidas até hoje. Ele fez, por exemplo, a descrição da embriologia do gato, que nunca foi superada, até hoje. Você vê, isso foi 2.400 anos atrás. Então, você vê a atenção que o sujeito prestava. Né? Quer dizer, enquanto os caras estão criando edifícios cognitivos nas nuvens, estava ele lá examinando o gato, meu Deus do céu. Né? Você vê a modéstia, a humildade desse homem, que era um verdadeiro buscador científico. Então, se você entra com esse espírito, não vou estudar a filosofia de Aristóteles, vou estudar as coisas das quais Aristóteles está falando. Ah, você vai ser muito recompensado. E, bom, mas voltando aqui ao negócio, você vê que toda a cultura moderna, ela surge de um ímpeto revolucionário. Quer dizer, de você romper com uma suposta nova ordem existente antes e você inaugurar uma nova era. A noção, vamos dizer, esse impulso da ruptura total aparece muito claramente em Descartes e em Bacon, por exemplo. Né? Não, tudo que se fez de ciência até agora, tudo besteira, e eu vou começar tudo zero. Os dois fazem isso. Descartes ainda faz alguma descoberta séria, mas o Bacon não descobre nada. Bacon é o teórico da ciência, que não praticou ciência nenhuma, não conhecia nenhuma, e não tinha a menor ideia do que os outros estavam estudando em matéria de ciência. Quer dizer, ele viveu num dos tempos em que a ciência física mais progrediu no mundo. Né? E ele dizia que estava tudo paralisado, que não estava acontecendo nada, ninguém estava estudando coisa nenhuma. Eu falo, como? Só você não sabe. Quer dizer, você enfiou a cabeça num buraco, não está enxergando nada, você diz que nada existe. Então, este espírito da tábua rasa é um dos elementos fundamentais, vamos dizer, da cultura moderna. E quando você faz tábua rasa, é o seguinte: você não precisa examinar o que os outros disseram antigamente. Você simplesmente ignora, vira as costas e fala de outra coisa. E depois, como todo mundo passa a falar de outra coisa, você diz que aquele conhecimento antigo foi superado. Ele não foi superado, foi simplesmente esquecido. E isto produz uma série de distorções históricas absolutamente monstruosas. Que são, vamos dizer, em grande parte, a origem da mentalidade revolucionária moderna. É evidente que a mentalidade revolucionária se volta contra esses mesmos pioneiros. É característico das revoluções. As revoluções comem, né, os seus próprios próceres, os seus próprios pioneiros e líderes. É sempre assim. Isso aconteceu, você vê, na Rússia. Dos membros do primeiro Comitê Central não sobrou nenhum, só sobrou Stalin, né? Em Cuba, a mesma coisa, na China, a mesma coisa. E isso é característico da própria dialética interna da Revolução. A Revolução se come a si mesma, né? E isso acontece não só do ponto de vista da liquidação física dos seus líderes, tá certo? Mas também da liquidação intelectual das ideias que a geraram. Então, as mesmas ideias que produzem a mentalidade revolucionária numa época são condenadas pela própria Revolução na época seguinte. O modelo clássico disso aí é o próprio Karl Marx, que fala, vamos dizer, primeiro existe uma revolução burguesa e agora nós vamos fazer a revolução proletária, que, de certo modo, continua e destrói a revolução burguesa ao mesmo tempo. Ela assimila e destrói, tá certo? E dentro do próprio movimento socialista, que já é, então, a revolução proletária, existem, em primeiro lugar, os chamados socialistas utópicos. O que o Marx faz? Vai absorver os socialistas utópicos e destruí-los, né? Então, isso não acontece só no domínio da política e da ideologia, em sentido estrito, mas acontece no mundo das ideias, de modo geral. Tá certo? E, quer dizer, as ideias da modernidade, elas determinam, por assim dizer, as suas próprias formas de contestação. Elas limitam a discussão a certos tópicos e o sujeito que não gosta delas vai discuti-las mais ou menos no sentido em que já estava previsto dentro delas. Isso acontece com todos os anti-iluministas, né? Quem estudou esse pensamento anti-iluminista a fundo foi o historiador israelense Zev Sternhell. Livros absolutamente monumentais sobre o pensamento anti-iluminista. Então, o que nós temos que fazer hoje não é assim, examinar criticamente no sentido negativo da coisa. Dizer, temos que nos opor à modernidade. Por no sentido, René Guénon faz isso. René Guénon odeia a modernidade, faz críticas devastadoras, às vezes válidas, às vezes não. Tá certo? Mas ele, evidentemente, ele é um beneficiário da modernidade. O próprio movimento editorial moderno, no qual ele se insere, né? A língua francesa moderna, que ele domina e na qual escreve como um verdadeiro artista, o ensino secundário francês, no qual ele trabalhou, tudo isso é a vida dele. Então, aí você vê, por exemplo, um dos principais discípulos do René Guénon, que era o Ananda Kumaraswamy. Ananda Kumaraswamy era tão antimodernista quanto o René Guénon, mas ele adorava a aviação, por exemplo. Ele falava, bom, mas cadê a aviação na civilização pré-moderna? Não tem. Então, algo do moderno você vai ter que absorver. Então, a postura crítica, ela não é suficiente para dar conta da modernidade. Não é isso? Então, tudo que você deseja superar, você tem de absorver. Não é só você xingar. É o exemplo que eu dou. A serpente de Moisés e as três serpentes dos magos. O que a serpente de Moisés fez com as outras serpentes? Ficou xingando as três? Não, ela as engoliu. Hã? Então, essa cena do Antigo Testamento, para mim, é a base de toda a disciplina filosófica. Não se opor a nada, mas engolir, superar, transcender. É a única coisa que rende frutos. A oposição cria, vamos dizer, um confronto estático. Dualidade de partidos. Tem esse partido, tem o outro partido. E isso pode ficar assim eternamente até que os dois se liquidem um ao outro. Então, a oposição do pensamento burguês e do pensamento socialista, ela tá aí até hoje igualzinha e não sai disso. Então o pessoal levanta, ah, por exemplo, o pessoal que inventou menos Marx e mais Mises. E isso vai levar um tempão para acabar. Por quê? O Mises não transcende o marxismo. Ele simplesmente demonstra suas falhas desde o ponto de vista da ciência econômica. Agora, você provar que o marxismo, que a economia marxista não funciona, você não provou que a teoria da história marxista não funciona, que a estratégia marxista não funciona, né? Que a política marxista não funciona, que a cultura marxista não funciona. Você não provou nada disso. Então, você ainda está na esfera do confronto estático. Eu digo, olha, se você examinar bem, o marxismo é um movimento de uma abrangência enorme. Não há assunto sobre o qual não exista um ponto de vista marxista. Então, ele é uma cultura inteira. E, evidentemente, ele só pode ser superado se houver uma cultura mais abrangente capaz de absorvê-lo e transcendê-lo. Eu acho, por exemplo, que a obra do Erich Wegener é um elemento disso aí. A obra do Erich Wegener é uma inspiração, porque ele, de fato, ele engole o marxismo nos pontos em que ele estudou e vai em frente, né? Não fica só, vamos dizer, criticando. Muito bem. Agora, todo esse processo que eu estou mencionando, ele começa com uma autoimagem da cultura europeia criada no século XVI e XVII, que é a autoimagem da própria modernidade, a ciência moderna, a revolução científica, etc., etc. E eu acho que tudo isso tem de ser reexaminado a fundo, porque há um fortíssimo elemento de propaganda, tá certo? E de propaganda enganosa. Há elementos de propaganda enganosa na Revolução Científica, há elementos de propaganda enganosa na Reforma Protestante, há elementos de propaganda enganosa na formação dos Estados modernos e assim por diante. E quando aparece, depois disso, os seus críticos, socialistas, marxistas, etc., etc., eles não vão corrigir essas mentiras. Eles vão simplesmente criar novas e opor umas às outras. Como o nosso interesse não é o combate partidário, propriamente dito, que não está disputando no terreno da verdade, mas está disputando no terreno das preferências populares, tá certo? Nós temos que pegar esse assunto de uma maneira completamente diferente. Como uma maneira diferente? É de bom. Nós vamos ter que pegar os elementos rejeitados da ciência antiga e ver quais são os pontos em que a revolução científica moderna não os compreendeu. E ver em que medida nós podemos reintegrar esses elementos numa cultura que também abrange a revolução científica moderna. Nós não vamos jogar nada fora, nós queremos tudo, tá certo? Nós não estamos contra nada, nós queremos tudo. Tudo que for para nosso benefício, ótimo. Eu vejo, por exemplo, que um dos segredos do sucesso da Revolução Americana foi a capacidade que ela teve de integrar elementos iluministas e cristãos. Isso é notabilíssimo na Revolução Americana. E foi só aqui que isso aconteceu. O iluminismo na Europa, na França, era tremendamente anticristão. E aqui não, né? Aqui você vê os caras lendo Voltaire e a Bíblia, né? E de certo modo acreditando nos dois, né? Eu não sei de onde apareceu isso, isso aí eu precisaria estudar direitinho a biografia de cada um dos Founding Fathers para saber de onde esta ideia foi se formando, tá certo? Então, baseado nesse exemplo histórico, nós podemos nos inspirar nesse exemplo histórico. Falar, não, não vamos jogar nada fora, nós vamos aproveitar tudo. Você deve aceitar e amar a verdade, pouco importando a sua fonte. Se vier o Satanás e disser para você que 2 mais 2 é 4, você vai dizer que não só porque foi o Satanás. Não é isso? Então, o amor à verdade é o aspecto principal e primeiro do amor a Deus. Se você não ama a verdade em si mesma, independentemente da sua fonte, então não tem amor a Deus nenhum. Tá certo? Então, também não adianta você alegar que você tem boas intenções, porque a esfera da moralidade é submetida à esfera da realidade. É? Você não pode sobrepor a ideia do bem e do mal à ideia do real e irreal, do verdadeiro e falso. Você já começou a falsear tudo se você fizer isso. Então, não existe boa intenção sem amor à verdade. Não existe amor à verdade sem busca da verdade. E não existe busca da verdade se você não está disposto a aceitá-la, venha ela de onde vier. Então, eu vou pedir aqui para o Alessandro ler, traduzir para vocês uma parte de uma página, né, de um livro importante de história do pensamento moderno, do autor Harry Prosh, que chama-se A Gênese da Filosofia do Século XX, onde ele vai remontar até a Revolução Científica do século XVI e XVII. Esta página vai ilustrar para vocês exatamente o que eu estou querendo dizer. Você pode traduzir para eles? Eu vou virar o microfone para lá. Capítulo 1: A Revolução Copernicana. As noções medievais a respeito da natureza do cosmos, a totalidade do universo existente, nos espantam como contos de fadas. E, no entanto, como contos de fadas, há algo naturalmente encantador e satisfatório, satisfatório a respeito delas. Se nós nos esforçamos para sentir o nosso caminho, ou para achar o nosso caminho de volta para dentro delas. Todo o mundo naquela época parecia familiar e pessoal. Tanto quanto, talvez, o mundo nos aparecia quando éramos crianças. Desta época, eu suponho que nós todos poderíamos dizer com Wordsworth: a Terra e toda a vista comum, para mim parecia vestida em uma luz celestial. Talvez quiséssemos ir adiante e dizer que ele e dizer o que ele também o que ele Então acho necessário adicionar a isso. Isto não é agora como outrora fora. É claro que certamente não é. Tanto para nós adultos ou para nós tanto para nós como tanto para nós adultos ou para nós homens modernos. Como Wordsworth continuou a dizer, uma certa glória da Terra já passou, parece verdade apenas quando nós compara parece ver totalmente verdade apenas quando nós comparamos as nossas visões frias e duras das coisas com aquelas visões frias e duras das coisas, com aquelas dos homens medievais. E chegamos a entender algo daquela glória que brilhara sobre o mundo. Quando nós retomamos a nossa história, na virada do século XVI, nos dias de Leonardo da Vinci, Michelangelo e Lutero, o homem ainda sentia uma sorte de parentesco animado e o animista animado, na verdade, uma sorte de parentesco animado e pessoal com todas as outras coisas no mundo. Esse sentimento de parentesco pessoal era parcialmente um remanescente ou uma transferência de um animismo franco, sincero dos antigos, tanto do lado grego da família europeia, quanto do lado nórdico. Para eles, o sol havia realmente havia realmente montado na sua esqueci a palavra chariot em português. Caridade? Não. Não é carroça. Carruagem. Carruagem, obrigado. Para eles o sol tinha realmente dirigido a sua carruagem flamejante através do céu. O vento do norte tinha realmente soprado. Essas personificações pagãs, de fato deificações dos elementos naturais e das forças da natureza em geral, foram apenas parcialmente apagados pelo cristianismo. Eles se demoraram ou permaneceram ainda como crenças supersticiosas e vagas nas personalidades desses elementos. Da parte dos mais ignorantes, como uma crença supersticiosa desses, como uma vaga e vagas crenças supersticiosas nas personalidades desses elementos, da parte dos mais ignorantes. E como uma personalização poética e imaginativa deles, da parte dos mais sofisticados. Estes últimos, de fato, não acreditavam que os elementos eram pessoas ou deuses. No entanto, eles achavam uma verdade poética e bonita em tal apreensão imaginativa das coisas. Desde que as atitudes a respeito da natureza, que coincidiam com uma personificação poética da natureza, eram consideradas como verdadeiras ou atitudes apropriadas, na medida em que elas pareciam decorrer de uma crença naquilo que nós chamamos cristianismo fundamentalista, junto com compromissos assumidos em relação a certas ideias seculares antigas concernentes à natureza das coisas. A análise das coisas naturais, a análise da natureza em termos de fins naturais ou propósitos que as coisas perseguiam ou seguiam, tinha sido herdada remotamente de Aristóteles e tinha sido mesclada ou fundida por São Tomás de Aquino com a teologia cristã, pelo meio do século XIII, de tal maneira que, ainda que o homem educado geralmente não supunha que essas coisas que as coisas naturais eram pessoas, nem que a perseguição dos seus fins naturais fosse necessariamente uma atividade consciente, no entanto elas adquiriam algo como um caráter de relação pessoal para o homem, uma vez que, como ele mesmo, elas todas, como o próprio homem, elas todas, de alguma maneira, perseguiam ou se esforçavam para atingir certos propósitos. Nada na natureza, portanto, era totalmente morto ou inerte, ou sem sentido. Todas essas coisas, ao menos potencialmente, tornaram-se amigos pessoais do homem ou seus inimigos pessoais. No entanto, o homem era também capaz de acreditar, em momentos contemplativos e poéticos, que o propósito geral de todas as coisas era realmente bom. Mesmo que alguns propósitos perseguidos por algumas coisas, às vezes contradiziam os propósitos temporais do homem, ele conseguia conceber que esses seus inimigos naturais, no fim, serviam seus propósitos serviam seus propósitos últimos. ainda que eles servissem apenas como punição para os seus pecados. Por essa, porque a sua religião cristã lhe dizia que tudo, todas as coisas, em última instância, servia o propósito de Deus. E que o homem era o mais alto propósito da criação divina. Não o homem tal como ele existia nesta terra baixa, mas o homem no cumprimento, na realização da sua potencialidade última, a sua felicidade última na companhia de Deus. Acho que pode parar por aí, já deu. Bom, acho que já deu mais ou menos para entender do que está. A visão que o Harry Prosser apresenta aí é muito parecida com aquela que nós lemos no C.S. Lewis. A visão que o Harry Prosser apresenta aí é muito parecida com aquela que o C.S. Lewis apresenta no seu livro The Discarded Image. O ponto de partida dele é o seguinte: a cosmovisão medieval foi derrubada pela ciência moderna, mas nós ainda encontramos nela algum valor de tipo estético ou psicológico. Ela nos satisfaz esteticamente, de algum modo, como os contos de fada nos satisfazem. Nós sabemos que os contos de fada não são verdadeiros, no sentido fático da coisa, mas algo eles nos dão. Então, a primeira coisa que nós observamos aí é a separação radical entre o elemento cognitivo e o elemento estético. Existe, por um lado, vamos dizer, a verdade dos fatos, tal como a ciência os descreve, e, por outro lado, existe o universo dos símbolos, das imagens, dos sentimentos humanos, etc., etc., etc. E, evidentemente, a cosmovisão medieval expulsa do domínio científico-cognitivo sobrevive como um valor estético. Esta concepção, vamos dizer, ela permanece viva durante pelo menos 4 séculos. Não é isso? Então, num primeiro momento, é claro que a cosmovisão medieval foi toda jogada fora, foi achincalhada, por assim dizer, esquecida, jogada no lixo, mas depois apareceram, né, os restauradores do seu valor, pelo menos estético ou psicológico. Quer dizer, nós encontramos algum conforto naquela imagem, como encontramos nos contos de fada. Então, essa separação radical do estético e do cognitivo, ela corresponde exatamente, milimetricamente, à distinção que foi feita inicialmente, acho que em parte foi por Newton, por Bacon, etc., entre os aspectos primários e secundários das coisas físicas. Então, os aspectos primários são aqueles que podem ser medidos, como, por exemplo, o peso, a extensão, etc., etc. E o resto é chamado secundário. Por quê? Porque são aspectos que não estão nas coisas mesmas, mas dependem da relação deles com o ser humano, como, por exemplo, o gosto, a cor, etc., etc. Então, o mundo todo é dividido entre os aspectos objetivos e os subjetivos. Só que acontece o seguinte: aí o que é definido como objetivo é aquilo que pode ser medido. E quem mede? É o próprio ser humano. Medir é você comparar uma coisa com a outra. Então, como que você pode dizer, vamos dizer, que a extensão e o peso de uma coisa estão nela mesma? É? Nós sabemos, por exemplo, que o peso de um elemento qualquer, hoje está na cara, a própria ciência moderna explicou, depende de milhões de fatores. A gravidade, o atrito, etc., etc., etc. Tá certo? Portanto, é por uma série de medições convencionais que o ser humano determina aquela medida. Então, medida vem do quê? Mensurar, mente. Né? Então, a medida é uma atividade da mente. Então, como é que nós podemos dizer que os aspectos mais objetivos, mais independentes do homem, são justamente aqueles que a mente humana apreende ali? Não é isso? E determinar como subjetivos aqueles aspectos que não falam à mente humana, mas ao corpo humano. Então, por exemplo, o gosto de uma coisa Não é algo que eu medi, que pela minha mente eu determinei lá, mas algo que o meu corpo capta. Então, aí você teve já uma curiosa inversão da realidade. Os aspectos mais subjetivos, mais dependentes de uma atividade da mente humana, são tidos como os mais objetivos. E aqueles que falam diretamente ao corpo humano são subjetivos. É claro que isso é uma inversão total. Mas essa divisão do estético e do cognitivo, dos aspectos primários e secundários, ela vai se consolidando ao longo dos tempos e se torna um dos elementos fundamentais da ideologia burguesa. O mundo do burguês é um mundo de dualismos. Não é isso? Então, o Max Weber vai chamar isso o desencantamento do mundo. Quer dizer, todos aqueles aspectos que falavam a imaginação humana, né, são exorcizados pela ciência moderna e sobra apenas um mundo vazio feito de puras matérias mensuráveis, tá certo? E dentro deste mundo, vamos dizer, anônimo, impessoal, puramente maquinal, e continuam existindo as aspirações humanas, os desejos humanos, que vão se expressar, então, na cultura como objetos estéticos, religiosos, etc., etc. Isso é característico do mundo burguês. A distinção, vamos dizer, o abismo entre real e ideal. Que justamente o marxismo tentará superar através da noção da praxis. Onde? Só que toda a noção de ideal é particularmente repulsiva para o marxista, porque ele não considera que o socialismo seja um ideal. Ele considera que o socialismo é a própria natureza do processo que está se desenrolando materialmente dentro dele. E se ele deseja aquilo, se ele aspira aquilo, ele não está aspirando a um ideal, mas a uma realidade superior que já está em gestação. A tentativa marxista de superar este dualismo burguês, ela fracassa porque ela tem ela própria uma raiz materialista. Se você já determinou que é a matéria é o elemento fundamental da realidade, você já caiu dentro do dualismo burguês. E por mais que você esperneie contra ele, você ainda é filho dele. Tá certo? Então é claro que isso aí não basta. Nós temos que fazer uma crítica muito mais aprofundada da revolução científica, e sobretudo não da revolução científica, não será de contestar a descoberta científica, mas de refazer a sua história, contar a coisa como ela efetivamente se passou. Quer dizer, nós sabemos que o número de falsificações históricas ali, factuais, é muito grande. Por toda a imagem criada de Newton, nós sabemos que é uma imagem 100% falsa, porque Newton era, sobretudo, um alquimista e um teólogo. Isso é o que ele era. E a contribuição que ele fez à ciência física era, no entender dele, a parte mínima. Ele descobriu toda a lei da gravitação universal para botar dentro de um argumento teológico total, no qual ele desenvolvia uma teologia antitrinitária e desenvolveu uma espécie de teologia da unidade absoluta, parecida, de certo modo, com a unidade absoluta islâmica. Então ele negava a trindade e falava, vamos dizer, de uma unidade absoluta. Era um argumento teológico, no fim das contas. Ninguém se interessou por isso, esqueceram e criaram a imagem do Newton como se ele fosse um cientista de laboratório do século XX. Isso é totalmente falso, tá certo? Inúmeros mitos se formaram nessa época. O mito da Inquisição é um deles. O mito das perseguições horríveis sofridas por Galileu foi outra. E assim por diante. Mas vamos dizer, esses mitos factuais, eles são só aspectos menores que vão compor uma imagem total. E essa imagem total, ela se consolida ali, vamos dizer, no dualismo burguês, sem sombra de dúvida. Agora, nós temos que perguntar o seguinte. Existe alguma percepção estética possível sem valor cognitivo? Como que é isso? Se eu separo o estético do cognitivo, não há nada dentro do estético. É tudo imaginação. Eu digo, mas o que eu imagino é real ou irreal? Por exemplo, vamos supor que você está pensando numa bela mulher e tendo sonhos românticos e fantasias eróticas em torno dessa mulher. Muito bem. Imagina ao mesmo tempo que essa mulher não existe. Acabou sua fantasia. Ou seja, o poder da fantasia depende de que você acredite nela. Ou pelo menos, como dirá o Coleridge, suspenda a descrença. Ou seja, durante aquele tempo você vai acreditar que aquilo é real. Não é isso? E se você acredita que aquilo é real, sempre é legítima a pergunta. Mas é real mesmo ou é só uma invenção? Então, não tem jeito de você escapar da pergunta cognitiva, da pergunta sobre a realidade objetiva, quando você está lidando na dimensão estética. A separação é materialmente impossível. Não é isso? Então, se você pegar a mais bela fantasia do mundo, se você, quando está contemplando, disser tudo mentira, o belo se transfigura no horrível, porque é o engano total. Não é isso? É como se fosse aquilo que era, vamos dizer, uma visão divina, se torna um ardil demoníaco, como o gênio mal de Descartes. O diabo inventou tudo isto, o universo, as estrelas, só para me enganar. Qual é? Algum problema aí? Então, isso quer dizer que o ponto de partida fundamental da mentalidade moderna é absolutamente inviável. Tem alguma coisa errada nele. E não adianta você querer recuperar na esfera do estético aquilo que você jogou na lata de lixo cognitiva. Ou seja, se esta visão medieval nada tem de verdadeiro no sentido científico, o valor estético dela é uma piada demoníaca. Não tem como escapar disso aqui. Então, isso significa o seguinte: se nós transpomos toda essa cosmovisão medieval para uma linguagem imaginativa e poética e passamos a entendê-la nesta clave, então é preciso que deste elemento imaginativo e poético você consiga localizar e abstrair os elementos cognitivos, ou seja, as verdades que isto transmite. Então, como evidentemente este legado estético contém junto consigo um legado cognitivo absolutamente inegável, então, para rejeitá-lo, foi necessário falsificá-lo. Então, quer dizer, esse processo que ele está descrevendo nunca aconteceu. Nunca houve isso, a cosmovisão medieval ser derrubada, destruída e continuar existindo apenas como valor estético. Isso nunca aconteceu. Aconteceu o seguinte, que a cosmovisão medieval foi simplesmente esquecida. O pessoal largou isso de lado, tanto que você vai ver, pegue algum dos autores modernos do século XVI, XVII, que examine em profundidade a filosofia escolástica e a conteste. Eu procurei, não tem. Nenhum fez isso. Ao contrário, alguns aproveitaram elementos, o próprio Descartes utiliza elementos da filosofia escolástica. Ele não contesta, ele não discute aquilo, né? Então, outros então, como Bacon. Bacon era de uma ignorância enciclopédica, um negócio incrível. Vocês leem o livro do Joseph de Maistre sobre o Bacon? Fala, não sobra pedra sobre pedra. O cara era um idiota completo, um charlatão mesmo, né? Com o sujeito que, inclusive, inventa um método científico absolutamente inviável, impraticável, que ninguém jamais usou porque não dá para usar, né? E é tido como pioneiro da ciência. Eu digo, bom, então você me mostra alguma investigação científica feita de acordo com os cânones de Bacon. Isso não existe, né? Então, isso quer dizer, a cosmovisão medieval, ela foi em parte esquecida, em parte falsificada, para fins de glorificação de uma nova época. Isso é normal de acontecer. Sempre que você aparece uma novidade, você diz, ah, eu sou o primeirão, tudo que veio antes de mim é besteira. Isso, o pessoal do século XVI e XVII fez isso, depois o iluminismo fez de novo, e o romantismo fez de novo, o marxismo fez de novo, e assim por diante, tá certo? Só que nós não estamos interessados, nós não somos porta-vozes dessas revoluções. Nós não estamos fazendo propaganda de nada, nós estamos querendo entender, né, como dizia o Leopoldo von Ranke, como as coisas efetivamente se passaram. E nesse sentido, você vê que algumas mentiras fundamentais, não sobre este ou aquele fato, mas sobre a cosmovisão em geral, se impregnaram de tal modo na visão moderna que é quase difícil, é quase impossível você removê-lo. Um deles é o negócio da Revolução Copernicana, que na cosmovisão medieval o homem estava no centro, no topo da realidade, e que a Revolução Copernicana o tirou de lá e o jogou no fundo do poço. Agora ele é, antes ele era o senhor da criação, agora ele é apenas uma formiguinha, um átomo solto no espaço, etc, etc. E, bom, isso é exatamente, isso é a inversão total da realidade, porque é só você examinar qualquer mapa cosmográfico medieval, que na verdade não era pura cosmografia, sim cosmologia, depois eu explico a diferença. A Terra, ela está colocada sempre no ponto mais baixo do cosmos. Né? A posição do homem no cosmos não é dignificante de maneira alguma, porque você tem em cima o Império, a morada de Deus, depois você tem a esfera dos anjos, depois você tem a esfera das estrelas fixas, depois você tem as várias esferas planetárias, pá, pá, pá, pá, pá. Daí você tem a Lua e daí você tem a esfera sublunar, que é onde nós estamos. Abaixo disso só tem um treco, o inferno. Então, como é que você vai dizer que Copérnico destronou o homem? Hã? O que aconteceu foi exatamente o oposto. Porque tão logo surge essa concepção científica moderna, Descartes vai fazer toda a construção do cosmos depender do ego humano. O ego humano se transforma no supremo juiz e medida de todas as coisas. Depois, com Kant, a coisa vai se agravar. Nós nem sabemos sequer se o universo existe. Nós só temos certeza de uma coisa. Todos nós o enxergamos mais ou menos da mesma maneira. Por quê? Porque nós temos a mesma estrutura cognitiva. Nós temos as mesmas categorias do entendimento e as mesmas categorias da percepção. Então, tudo o que existe é o universo humano. O universo da cultura passa a ser o centro de toda a realidade. E o universo físico é apenas uma imagem que nós temos, é um elemento da nossa cultura. Então, o processo histórico é exatamente o inverso do que as pessoas dizem. Está entendendo? Então, quando você chega, vamos dizer, a ter a mentalidade revolucionária em sentido estrito, que é toda ela baseada em inversões e aparentemente ninguém se dá conta disso e todo mundo está achando as inversões inteiramente normais, eu digo, isso não poderia acontecer jamais se desde a origem da modernidade não tivesse consagrado várias inversões deste tipo. Tá certo? Então, a redução do estético ao puramente subjetivo, tá certo? E a consagração dos elementos matematizáveis como se fossem eles a realidade física é uma inversão monstruosa. Não é isso? É o que o Wolfgang Schmidt vai chamar a bifurcação. Tá certo? Então, isso quer dizer que nós jamais poderemos estar em condição de entender verdadeiramente a mentalidade revolucionária se não nos livrarmos da mentalidade burguesa, né, que se origina justamente na Revolução Científica Moderna e depois consagra no iluminismo, depois se agrava no romantismo. Porque o romantismo, voltando-se contra esta ideia de uma objetividade puramente matematizável, ele vai consagrar os sentimentos humanos como se fosse o topo da realidade. Então, ele não sai da mentalidade burguesa, ele ainda está prisioneiro dela. De o que nós vamos fazer? Também existem os caras que querem voltar à Idade Média. Entendeu? Voltar à Idade Média para quê? Para depois ter outro Renascimento, outra Reforma Protestante, outra Revolução, outro Iluminismo, outra Revolução Francesa, outra Revolução Russa e chegar aqui exatamente onde nós estamos. Isso é tudo absurdo. E isto vem, vamos dizer, do desejo do sujeito se opor, em termos de valores, axiologicamente a alguma coisa, em vez de tentar compreendê-la primeiro. É isso? Sempre que você coloca o bem e o mal acima do verdadeiro e falso, você já começou errando, começou falsificando tudo. Então, o que você é a favor do quê? Bom, em primeiro lugar, eu sou a favor da verdade, conhecer a verdade. de qualquer maneira e por todos os meios possíveis, sem jogar nada fora. Não é isso? E aí sim, à medida que você começa a compreender o processo, bom, você já inaugurou uma nova época que absorve as anteriores e pega os valores positivos de tudo o que foi sendo deixado pelo caminho, chegando àquela proposta do Mário Ferreira dos Santos. Vamos dizer, o sistema integral das positividades adquiridas pela filosofia ao longo dos tempos. E esse deve ser, vamos dizer, o nosso objetivo. Né? Não que este sistema vá resolver todos os problemas, é óbvio que não. Tá certo? Porém, nós nos libertaremos de todas essas antinomias, de todas essas oposições estáticas, todo esse confronto estático moderno. Quando você vai ver todo o pensamento liberal, economia liberal, economia austríaca, etc., Hayek, Mises, etc., tudo sai do pensamento burguês, gente. Não sai da esfera do pensamento burguês. É? E nós só conseguiremos, vamos dizer, um pouco de objetividade efetiva na medida em que nós conseguimos transcender as ideologias de classe. É? Quem pode transcender as ideologias de classe? É o que eu disse no outro curso da ética, da política e cultura no Brasil. É o ponto de vista do bastardo, como dizia o Jean-Paul Sartre. Só que o Jean-Paul Sartre só proclamou da boca para fora. Ele nunca foi um bastardo, ele sempre foi o queridinho da classe alta. Tá certo? Então, ele também estava dentro de uma ideologia de classe do qual não conseguia sair. Tá certo? Então, você tem que se colocar fora das classes. E você só consegue isso se você, de fato, se colocar no fundo da sociedade. Se você for realmente um Zé Ninguém. Um Zé Ninguém é assumido, feliz da vida. Tá entendendo? E, vamos dizer, você, tendo, vamos dizer, adotado este ponto de vista do Zé Ninguém, é claro que alguma posição na sociedade, objetivamente, você vai continuar ocupando. Só que essa posição pode ser móvel. Eu posso me gabar de já ter passado por todas as classes sociais. Um pouco de cada uma. E eu não me senti bem em nenhuma delas. Isso quer dizer que existe um aspecto meu que não cabe nem nenhuma ideologia de classe. E é ali neste ponto que está o melhor da nossa inteligência. Está entendendo? Pela simples razão de que a ideologia de classe não é portadora de conhecimento. Ela não é nem produtora de conhecimento. Né? Ela é apenas, vamos dizer, o resultado de milhares de discursos individuais que vão coincidindo em certos pontos e criam, vamos dizer, um fantoche coletivo. O único sujeito do conhecimento é o indivíduo humano. A sociedade não é sujeito do conhecimento. Ela é um depósito de conhecimento. Né? Você conhece alguma descoberta que tenha sido feita coletivamente e depois informada aos indivíduos? É? Albert Einstein pegou a teoria da relatividade, todo mundo descobriu a teoria da relatividade e daí explicou para o Albert Einstein. Foi assim? Isso nunca acontece, é sempre um indivíduo. É isso? Quando o Nikola Tesla descobriu o negócio da transmissão da eletricidade sem fio, todo mundo sabia e foram contar para o Nikola Tesla. Ou ele descobriu, quando ele explicou, os caras nem entendiam do que ele estava falando. Então, é sempre este indivíduo isolado, é sempre o Zé Ninguém que descobre alguma coisa. O Nikola Tesla não fez essa descoberta como representante da burguesia, nem como representante do proletariado, nem como representante de coisa nenhuma. Ele fez como um indivíduo material, um indivíduo de carne e osso. Né? Ora, de matéria de carne e osso, todos nós somos mais ou menos iguais, o burguês, o proletário, o preto, o branco, o asiático, etc., etc. Então, é só quando você assume a sua identidade carnal de ser humano, né? E daí você tem a partir dela uma visão que pode transcender as várias classes. E você então se integra, vamos dizer, num diálogo que atravessa os milênios, tá certo? Onde é tão natural você conversar com Lao Tse, o Aristóteles, o Confúcio, qualquer um, tá à vontade nessas coisas. Por que eu digo carnal? Não é o Leandro carnal. O Leandro carnal não é carnal, ele é o Leandro espiritual. Carnal sou eu. Né? Por quê? Da onde surge eminentemente o pecado no ser humano? Surge da ilusão que ele tem de ser um ser espiritual. Quando nós participamos do mundo espiritual, mas nós não somos espirituais. Você, sendo um ser espiritual, você tem os direitos e os poderes dos anjos. E é justamente esta presunção que leva você a se opor à vontade de Deus. Quando você baixa a bola e vê, pô, mas eu sou apenas uma coisa de carne e osso, eu sou uma bela porcaria que está aqui. Olha, aqui tem diabetes, tem carrapato, tem hemorroida, né? Gonorreia. Né? Bom, aí você começa a descer para a realidade. E você começa a entender que você não tem as prerrogativas angélicas que você imaginava. Né? Que a única chance que você tem é você obedecer a Deus, não tem outra. Porque se você tivesse poderes angélicos, você poderia se rebelar, como Satanás se rebelou. Nós nem podemos fazer isso, meu Deus do céu. Hã? Então, vamos dizer, rebelar-se contra a condição carnal é o satanismo, propriamente dito. Não é isso? E, curiosamente, é a sua falsa identidade de ser espiritual que o identifica com as classes sociais, com os grupos, etc, etc. Porque carnalmente você não participa de nada disto. Carnalmente você é um indivíduo isolado no espaço, tá certo? Com contatos muito precários com os outros. Não é isto? Né? Você lembra o soneto que eu fiz para a Roxane? Né? Que eu falo da porcaria das minhas carícias, que mal roçam a superfície dela, não chego no... Marido e mulher vivem junto 30, 40 anos. É? E você ainda só toca nela superficialmente. Esta é a condição carnal humana. É? É deprimente, mas é verdade. É? E um contato íntimo verdadeiro, você só tem isso em Deus. Diretamente você não tem. É? Então, a partir do momento onde nós assumimos a nossa condição carnal, material, verdadeira, na mesma medida, nós nos libertamos, tá certo? Da ideologia de classe, do espírito da época, etc, etc. Porque eu digo, olha, o seu corpo está no espírito da época, meu filho? Não. O seu corpo é estruturalmente o mesmo do chinês de 5 mil anos atrás. E é através desse corpo que nós nos libertamos do quê? Do mundo. Está entendendo? Então, isso quer dizer que todo o legado medieval e antigo ele tem que ser recuperado na esfera cognitiva. Não é isso? Então, por exemplo, quando você pega a antiga cosmografia que tem lá, né, a imagem descendo do, né, o primum mobile até a Terra, embaixo, no meio da Terra tem um inferno. E, bom, essa imagem foi superada. Por que que a ciência atual busca tanto a famosa teoria unificada? Porque eles acreditam que acima de tudo existe uma lei que governa todo o resto. Então seria a lei suprema. E abaixo dessa lei existem outros domínios menores, abrangidos por ela, mas que não a abrangem, e que vão descendo até a esfera dos fenômenos, vamos dizer, materiais mais elementares. Ou seja, o esquema cognitivo que está no fundo da ciência moderna é exatamente o mesmo da Idade Média. Né? Se você entendeu aquele. Né? Agora, se você lê este material medieval e antigo, partindo do princípio de que os autores daquilo eram todos uns ingênuos, eram crianças e você é o adulto, aí só respondendo que nem o Gugu e o Thales respondiam, quando eles tinham 10, 12 anos, alguém dava uma ordem para eles, que não fosse o pai e a mãe, eles olhavam com o maior desprezo e falavam assim, adultinho. Então, quando nós vemos as outras épocas como se fossem crianças e nós como se fossem os adultos, nós não passamos de adultinhos. Estamos fazendo um papelão feio, que qualquer criança nos desmonta. É a visão do Pirula, o doutor Pirula, é. E é uma coisa muito disseminada no ambiente, sobretudo ginasial, mas que no ginásio impregna, e quando o sujeito vai para a universidade, ele continua com essa porcaria na cabeça, quer dizer que é uma falta de consciência historiográfica monstruosa, é uma incultura presunçosa. Não é isso? Então, eu creio que, eu estou dizendo isso até como uma espécie de prefácio ou nota preliminar do meu curso sobre a guerra cultural. Isso aqui não faz parte do curso Guerra Cultural, evidentemente, mas eu estou dizendo algumas condições culturais mais gerais sem as quais ninguém vai entender jamais o que é a tal da guerra cultural. Porque você vai querer estudá-la ou do ponto de vista do burguês, liberal, conservador, que é contra o socialismo, contra o comunismo, porque ele é a favor da propriedade privada, a favor dos direitos humanos, a favor disso e daquilo, e ele vê no outro a imagem inversa. E você, portanto, você vai estar dentro do mesmo processo que gerou tudo isso, e você já padece das inversões iniciais que só são agravadas na mentalidade revolucionária, mas que são as mesmas no fim das contas. Então, você, a verdadeira independência cognitiva reside nisso, meu filho. E isso está ao alcance de qualquer ser humano que seja feito de carne e osso. Porque, como eu disse, é a nossa condição carnal que nos liberta do condicionamento histórico-social. Está entendendo? Porque, carnalmente, nós não somos dependentes da nossa classe social, nem da nossa composição étnica, etc. etc. Nós somos dependentes de uma estrutura anátomo-fisiológica que é substancialmente a mesma há milênios. Então, na medida que nos identificamos com a carnalidade humana, nos identificamos com a natureza humana que está acima de todos esses condicionamentos epocais, por assim dizer. E por isso você diz, todo homem é filho da sua época. Fala, eu não. Eu posso ser sobrinho da minha época, primo, qualquer coisa. Filho, eu sou filho da natureza humana. Não é isso? Que me constituiu tal como eu sou fisicamente. E a participação nesses elementos culturais, ela é sempre parcial e periférica. Deu para entender? Então é isso. Daqui a pouco nós voltamos para as perguntas. Então vamos lá. Nós temos aqui 10 páginas de perguntas e isto não é tudo. Evidentemente eu vou responder uma fração mínima. Não há nada mais que eu possa fazer. Tamires Barbosa pergunta: eu gostaria de me inscrever no curso Guerra Cultural, mas como não tenho como acompanhar as aulas online na terça, posso assistir a gravações de outro dia? Sim, todas as gravações ficarão à disposição de todos os inscritos. Né? Ficarão para sempre à disposição de todos os inscritos. Douglas Alves: professor, como lidar com os apetites do corpo, com as emoções dominadoras? Ora, é simples, case-se com uma mulher gostosa e coma-a. Ponto, acabou, não há mais nada o que fazer. Santo Tomás de Aquino diz que isso é um direito inalienável. Claro. Celso Nicoli diz o seguinte: Gaston Bachelard desenvolveu o conceito da ruptura epistemológica, corte em francês. A primeira ruptura é a passagem do mito para a filosofia com a lógica do órgão. A segunda ruptura seria a feita por Descartes e Bacon, tendo como lógico o novo órgão de Bacon. Bom, isso é um absurdo. O novo órgão de Bacon não rompeu nada, não mudou coisíssima nenhuma, não influenciou ninguém, exceto a propaganda. Não existe uma única pesquisa científica baseada no método de Bacon. Não existe e não pode existir. O método é impraticável. Né? Esse aqui, o que está raciocinando a partir de impressões consolidadas na cultura da época. A terceira ruptura é a dialética apoiada por um terço, um órgão que está se desenvolvendo no presente e que seria o próprio Bachelard. Bom, Bachelard foi um desses que tentaram recuperar no domínio estético e psicológico essa cultura do simbolismo, essa coisa toda. Bom, eu não nego que ele fez alguma coisa nesse sentido e que ele tinha uma certa habilidade para lidar com esse símbolo. mas ele ainda está operando dentro da ideia dessas rupturas. Não é isso? Por exemplo, se você disser, olha, houve uma passagem do mito para a filosofia com a lógica do órgão, quer dizer, se o mito desapareceu ali, então, com o ingresso da filosofia, como é que ele persiste durante toda a Idade Média e tem que se romper de novo depois? Quer dizer, essas periodizações, elas são como a lei dos três estados do Comte, né? Tudo, você não pode caracterizar nenhuma época por, vamos dizer, uma denominação geral abrangente. Nenhuma época é marcada por um estilo, mas para convivência e conflito, simultaneidade de vários estilos e de várias cosmovisões. Todas elas são assim. Né? Esses rótulos são propaganda. Como é? Esses rótulos, são sempre propaganda, só nada mais. Então, vamos dizer, esta periodização, ela faz parte da própria autoafirmação do espírito da época. Ela não é um discurso científico, ela é um discurso de agente, no sentido de Aristóteles. J.S. Henrique pergunta, lembro de ter uma vez o senhor recomendar uma vez em alguma aula que o segredo para superar a timidez era a prática do amor ao próximo. E com isso o senhor sugeriu, durante um mês nós deveríamos ser atenciosos com todas as pessoas buscando ajudar nas resoluções de seus problemas. Contudo, esse conselho, muito sábio por sinal, parece, a meu ver, ir de encontro com outro conselho que o senhor nos deu pelo Facebook, onde o senhor disse que nós deveríamos, se possível, evitar conviver com pessoas medíocres, pois isso pode, de certa forma, nos alienar. Pois, muito bem, sendo assim, não há contradição alguma, eu disse para você ajudar as pessoas e não para você se impregnar do espírito delas. Ao contrário, né? Quanto mais você as ajuda, mais você se liberta delas. Eu vou te dar um exemplo. Se você tem uma pessoa que você ama, convive com você de algum modo, e você a despreza, não faz nada por ela, nunca atende as necessidades dela. Quando a pessoa morre, você sente uma falta desgraçada. Agora, se você fez tudo pela pessoa, né, e ela morreu, eu digo, bom, certamente você não vai sentir tanta falta, porque não ficou um buraco dentro de você. Você fez o que você podia, você a amou, tá certo? E isto, o que você fez por ela, persiste e continua existindo. Então, a gente deve ser bom para todos, tá certo? Mas não deve se apegar a ninguém, muito menos aos medíocres, meu Deus do céu. Né? Se ele precisa de alguma coisa, você ajuda. Ó. Mas qualquer vigarista, se vier pedir a sua ajuda, você deve ajudar. Você tá entendendo? Então, eu sempre agi assim. A pessoa me faz o mal, etc. Depois me pede ajuda, eu falo, eu te ajudo, claro. Não é o problema. Você não deve criar dívidas morais. Né? Marcelo Henrique Ferreira. Aqui é o Marcelo de Caiapônia, Goiás. Gostaria de saber se dentro do processo cognitivo intelectual que parte do dualismo burguês, a visão da doutrina cristã é afetada. É afetadíssima. Você não pode esquecer que o cristianismo hoje chega a nós através da mentalidade burguesa. Entendeu? Então, você tem certas características que nós achamos inerentes ao cristianismo e que são pura mentalidade burguesa. Por exemplo, você vai ver como o pessoal conta hoje a história de Abelardo e Luísa. Eles tiveram lá um caso extraconjugal e o moralismo da época, então, os perseguiu. Esta é uma maneira burguesa de ver as coisas, porque não foi nada disto que aconteceu. Na época, os professores comerem as suas aluninhas era considerado uma coisa normal, acontecia. Ninguém gostava muito, mas deixava. Havia ampla tolerância com essa coisa. E ele ficou lá comendo a garota anos. Não aconteceu nada. O problema surgiu quando ele quis fugir com ela para se casar. Porque daí, casando, ele virava automaticamente herdeiro do pai dela. E daí a família não gostou e mandou capá-lo. O problema não foi o moralismo sexual. Não foi mesmo. Porque esse moralismo sexual, ele entra em cena muito mais tarde, já na época burguesa do século XIX. Se você pegar a civilização cristã católica mesmo, ela, sem legitimar nem conestar o pecado, ela sempre foi marcada pela paciência, pela tolerância maternal. Tá certo? E não por horror. Né? Ninguém ficava com horror das pessoas porque, sei lá, dois jovens lá saíram, deram uma transada. Ninguém ficava com horror deles por causa disso. Isso aí é o século XIX, onde a ideia da moral se mistura com a ideia da higiene. Né? E daí... bom, veja, todo mandamento divino que se incorpora na cultura, ele se torna um instrumento de pressão social, necessariamente. Ora, todo mandamento divino só faz sentido em função da vida eterna. Não é isso? Quer dizer, Deus quer que você haja dessa maneira para ele poder meter você no céu. É só para isso, tá certo? Se você tira a referência à morte e à vida eterna, o mandamento moral se torna apenas uma pressão social, se torna um elemento, já não é da moralidade divina, se torna um elemento da decência. Né? E qual é o século da decência? É o século XIX, é o século da burguesia que vive disto. Né? A decência é uma ideia eminentemente burguesa. E ela, vamos dizer, ela é uma cópia inferior da moralidade. Ela é baseada sobretudo na aparência, no que você vai mostrar. Você sabe que esse negócio do mostrar, isto aí é importantíssimo para o burguês. Por quê? Até o século XVIII, você tinha uma estratificação social muito clara. E a estratificação social aparecia claramente na maneira das pessoas vestirem. Quer dizer, na hora que você via um sujeito, você já sabia que classe social ele pertencia. Você sabia, por exemplo, se ele era um conde ou um barão, se ele era um Zé Mané, se ele era um burguês, etc. Então, muito... Em certas tribos indígenas, por exemplo, tribos da África, né, quando você vê aqueles índios Maasai, o escudo que eles usam tem toda a história social deles ali. Então você já sabe quem é quem. Eu sei se esse é um Zé Mané ou se é um cara que matou 120 leões, etc. E isso havia. Quer dizer, os trajes eles eram a expressão real da posição social do indivíduo. De repente não tem mais isso. Então é importante você demarcar a sua posição social através de atitudes, tá certo? Da linguagem, modos de falar, pelos meios que você frequenta, etc, etc. Você vê que um senhor de terra medieval, ele não tinha nenhum problema dele conviver com o camponês da terra dele. Era comum, isso aí do livro do George Colton, que é... que chama Medieval Village, Manor and Monastery, que ele, o George Colton, o Gilberto Freire, inglês, né? História social inglesa, ele mostra ali que a convivência do senhor de terra, do senhor feudal, com os seus servos, etc., era uma coisa de todos os dias. A gente ia lá, visitava os caras, dava carona no cavalo, e assim por diante. E você não tinha também, vamos dizer, uma grande diferença de meios de agressão. As armas que o senhor de terra tinha não eram muito diferentes do que o camponês podia ter. Né? Então você tinha uma proximidade muito maior. De repente, no mundo burguês, você tem que demarcar uma diferença muito grande. As pessoas têm que se tornar inacessíveis. É mais difícil você falar com um presidente de banco, de qualquer banco, vagabundo que seja, do que você falar com um rei na Idade Média. Vamos dizer, não só na Idade Média, ainda no tempo de Luís XIV, os reis davam audiências públicas. No século XX, em países fora do Ocidente, como que mataram o rei da Arábia Saudita? Esqueci o nome do homem agora. Mas no começo do século mataram o rei da Arábia, numa audiência pública. O rei ficava lá, a sala aberta, todos os cidadãos iam lá falar com ele, reclamavam o que queriam. Era assim. Na civilização burguesa, você tem que criar distâncias artificiais e simbólicas. Tá entendendo? Então, quer dizer, a decência passa a ser tudo. Né? Você vê que enquanto os padrões de julgamento eram os da igreja, tá certo? Você não pode separar um elemento da moral católica dos outros elementos. Tá entendendo? Mas, uma vez desfeita a síntese católica, certos elementos que lhe parecem os mais importantes podem ser destacados. Não é isso? Então, por exemplo, é claro que a nossa sociedade, não a de hoje, porque hoje já está se dissolvendo, mas a sociedade burguesa, mesmo no século XIX, ela podia ter mais horror aos pecados da carne do que à maledicência. A maledicência era generalizada e era valorizada, né? Agora, dentro da Igreja Católica, isso não faz o menor sentido, né? Então, o adúltero, ele comete o pecado da ordem privada. O maledicente, pô, corrompe a sociedade inteira. Não tem medida. Não tem, como é que se diz? Não há medida comum dessas duas coisas, né? Então, é aquilo que disse o Chesterton. O mundo está repleto de ideias cristãs enlouquecidas. Perderam o seu contexto, perderam o seu lugar no sistema, perderam o senso das proporções e viram, então, fetiches morais. Então, olha, para eu descobrir isso levou um montão de tempo. Tinha que estudar como era mesmo a doutrina moral, como é que os caras aplicavam, né? E ver que em outras épocas havia uma tolerância, uma paciência, uma bondade muito maior nesse julgamento dessas coisas. Diga. Microfone mais perto. Eu lembro, eu não sei em que medida isso procede, mas eu lembro vagamente de ter ouvido falar, foi você que falou, que até o conceito de casamento, tal como ele se apresenta hoje, o vestido da noiva. O casamento civil, que é uma instituição moderna. Então, dentro da concepção cristã, por que você deve fidelidade à sua esposa? Porque vocês fizeram um juramento perante Deus. É um compromisso assumido pelos dois perante Deus. Tá certo? Não é um direito inerente à pessoa. Agora, dentro do casamento civil, passa a ser um direito dos cônjuges. É? Direito inerente a eles. Então, isso é uma presunção divina. De que direito tem a mulher à fidelidade do marido se eles não casarem na igreja? Direito nenhum. Só tem direito perante o Estado burguês. Está entendendo? Então, tudo isso, por exemplo, a fidelidade matrimonial é uma dessas ideias cristãs enlouquecidas que fala o Chesterton. Quer dizer, um dever que você tinha, para com Deus, agora você tem que ir com a dona fulano de tal ou com o seu fulano de tal. Então, praticamente tudo o que é passado hoje como moral cristã está profundamente contaminado de mentalidade burguesa. Também não pode esquecer que se você está numa sociedade estratificada, onde as pessoas nascem numa classe social e ficam nela, quer dizer, você casa com pessoas da sua mesma classe social, seja baixo, seja alto, e você, vamos dizer, a sua classe social, a sua casta, por assim dizer, ela é respeitada na sua constituição e nos seus direitos, né? Por exemplo, o camponês medieval, se ele ficasse descontente com o senhor de terras, ele podia se deslocar para um outro feudo, o qual era obrigado a recebê-lo. É? Então, e hoje, como é que você faz? Você é um sem terra, você saiu daqui, vai lá fazendo do outro, ou te dá um tiro. É? Então, se você está numa sociedade estratificada e onde os papéis sociais das várias classes se manifestam até mesmo na indumentária, você não tem conflitos de ascensão social. Ninguém espera. Se o sujeito nasceu plebeu, ele não espera se tornar um nobre. Ele só tem um jeito dele subir na vida, através do clero. E por isso mesmo, dentro da igreja, havia disputa. Um queria ser bispo, o outro passava na frente, etc. Mas só havia ali dentro. Na sociedade em geral não havia isso. A partir da democracia burguesa, então todos têm o direito de subir na vida. Então isso quer dizer que a competição, a inveja, etc., entra maciçamente. Tá certo? E os que estão em cima têm que criar inúmeros meios de impedir a ascensão dos outros. Antes não precisava, porque ninguém pretendia subir. Boa pergunta. Jorge Luiz Rauch, é mais ou menos a mesma coisa, já está respondido aqui. Lucas Bezerra, o marxismo é inimigo, aliado, produto ou ele instrumentaliza o pensamento burguês? As duas coisas, o pensamento burguês também o instrumentaliza. Isso é uma relação conflitiva e dialética, inseparável, por assim dizer. Quando, outro dia eu botei no Facebook a frase do Oswald Spengler. Ele disse, nunca existiu um movimento comunista que não servisse ao dinheiro. De que fosse delimitado pelo dinheiro. É claro que é assim. Revolução custa dinheiro, gente. Né? E como dizia o assessor financeiro do Lenin, cujo nome me escapa agora, ele disse, a melhor maneira de nós derrubarmos capitalistas é nós mesmos virarmos capitalistas. Tá certo? E se você estuda um pouco as finanças do Comintern, o Comintern era a organização mais rica do planeta. Não tinha um burguês que tivesse mais dinheiro do que eles. Ver aqui se tem mais aqui. Eu estou respondendo pela ordem só, né? Sim. Andrés Machado pergunta, se considerar marxismo como uma cosmovisão, assim como a Idade Média, quais conceitos marxistas representam objetividades positivas? Por exemplo, bom, essa é uma pergunta muito interessante. Quer dizer, o marxismo não serviu para nada, o marxismo não descobriu nada. É claro que descobriu. Tá? Em primeiro lugar, a inseparabilidade dos elementos dialéticos. Aliás, ele pegou isso de Hegel, tá certo? Mas deu uma expressão mais clara para isso. Quer dizer, os conflitos dentro da sociedade, eles são a própria estrutura social. Isso é uma descoberta. Segunda descoberta, o marxismo sempre raciocina na categoria da totalidade. Mas ele não compartimentaliza as coisas. Essa compartimentalização, esses dualismos insuperáveis, para eles são... Eles chamam isso de metafísica. Se você pegar os livros do Caio Prado Júnior, todos eles são baseados na defesa do pensamento dialético contra o pensamento metafísico. Mas o que eles chamam de pensamento metafísico é o dualismo burguês, o qual nada tem de metafísico, absolutamente. Tá certo? Mas é a terminologia deles. Em terceiro lugar, o marxismo criou os melhores instrumentos de transformação social que o ser humano já concebeu. Quer dizer, a estratégia marxista é uma obra-prima, evidentemente. Nós não podemos desprezá-la, fazer... Agora, o pensamento burguês, que acredita no primado da economia, coisa que nenhum marxista acredita, ele, como a economia marxista não funciona, ele acredita que nada funciona. Eu digo, mas olha, a economia não funciona, mas a estratégia funciona. Então, quer dizer, não é porque tem um defeito que ele tem todos. Francisco José Barix Neto pergunta, desvalorização dos valores seria uma atitude revolucionária? Teria Nietzsche uma atitude burguesa ao vincular os valores nobres à classe dominante? Olha, o Nietzsche é difícil porque todo o pensamento do Nietzsche é feito de relances, de súbitas iluminações que ele teve aqui e ali. E aquilo não forma um sistema de jeito nenhum. O Heidegger escreveu um livro enorme, 4 volumes, brilhante sobre Nietzsche. Só que o Nietzsche que ele está falando lá não é o Nietzsche, é ele mesmo. Tá certo? Então ele dá um senso de unidade para aquilo, mas aquela unidade só existe na cabeça do Heidegger. Né? O Eugen Fink, que era o secretário do Husserl, ficou anos estudando a filosofia de Nietzsche, tentando descobrir qual era o sistema, descobriu 5. Né? Então, o Nietzsche é mais ou menos como Maquiavel, ele será um enigma que jamais vai ser resolvido. Bernardo Jordão, como posso começar a adquirir de maneira segura noções básicas de simbolismo e astrologia medieval? Muito bem, existe um autor chamado Gilbert Durand, D-U-R-A-N-D. Ele escreveu vários livros excelentes sobre isso. Você pode começar por ali. Tá certo? Mas um dia você vai ter que ler os livros do René Guénon, do Ananda Kumaraswamy, etc, etc. Os quais, na verdade, são os melhores livros sobre isso. Ninguém domina o simbolismo como o René Guénon. Tá certo? Só que a obra inteira do René Guénon está dentro de uma estratégia de islamização do Ocidente, você não pode esquecer isso. Portanto, ele é confiável em parte, vamos dizer, ele é confiável nos detalhes, mas não no conjunto. Quer dizer, tudo que ele escreve sobre o simbolismo, eu acho absolutamente perfeito, sobretudo no livro Símbolos Fundamentais da Ciência Sagrada, ou Simbolismo da Cruz. São explicações absolutamente magistrais sobre o simbolismo, inclusive o simbolismo cristão. Você não pode esquecer, por exemplo, a obra do Louis Charbonneau Lassay, Le Bestiaire du Christ, que era um discípulo de René Guénon e era um arquiteto, e que percorreu todas as igrejas medievais, desenhando os símbolos animais do Cristo e fazendo uma enciclopédia dos simbolismos animais. Por isso chama-se bestiário. O bestiário é uma coleção de animais. Não é um bestiológico. Então, bestiológico é assim na Universidade Brasileira. Então, minutinho. Agora vou mandar parar de comer açúcar, estou usando esse negócio aqui. Funciona até certo ponto. Então, Tiago Dantas pergunta: é possível conseguir o livro traduzido por mar, assim falar a Zaratustra com seus comentários? Você acha isso em sebo? Não é isso? Quando eu comprei, eu já não encontrei nem em sebo, eu comprei direto da família, da filha dele, da Yolanda. Tinha lá alguns exemplares, porque a família dele é que dirigia a gráfica dele. Então sobraram vários livros e ainda tinha. Eu não sei se a EA Realizações comprou esse patrimônio. Sei que ela comprou os direitos de publicação da obra do Mário Ferreira. Mais de 50 livros, dos quais publicou 3 ou 4 até agora, e vai levar 235 anos para publicar os demais. Então, olha, só em sebo. Ou talvez alguém tenha colocado isso na internet. Não é impossível. Deve ter algum PDF por ali. Eu achava o seguinte, que uma tradução completa, revista, com uma revisão profunda e séria, que a Realização não fez, todos os textos do Mário Ferreira dos Santos, era uma coisa urgente, era a coisa mais urgente para a cultura brasileira. E a Realização foi lá, comprou o direito e está publicando os textos mais ou menos como eles estavam. O que eu acho um assinte, porque ali precisa fazer o que chama uma espécie de revisão, o que se chama tecnicamente uma revisão conjetural, quer dizer, você vai ter que corrigir certas frases. Né? Você vê quando tem uma absurdidade evidente, então é claro que é um lapsus língua, o sujeito pensou uma coisa e escreveu outra. Sem contar o fato de que praticamente todos esses livros são transcrições de gravações. Transcrições feitas por uma pessoa que não compreendia direito o que ela estava transcrevendo, que era a esposa dele. A esposa dele não era uma pessoa de grande cultura filosófica e a família confessava que, na maior parte dos casos, não entendia direito o que o homem estava falando. Então, se uma pessoa que não entende o que você está falando faz uma transcrição vai estar cheia de erros. Então, exige uma correção em profundidade. Eu tinha colocado um grupo de alunos meus para trabalhar dois textos do Mário Ferreira dos Santos, A Teoria Geral das Tensões e uma outra, outro que eu não lembro qual que era. O trabalho estava quase pronto quando daí a Realização começa a soltar os livros no estado em que estavam. Ou seja, é mais um desastre editorial. Como aconteceu, por exemplo, com a obra do Gustavo Corsão, que até hoje está empacada, por causa de alguém da família que não quer, tem uma discussão de direitos autorais. Isso são tragédias. Né? Quer dizer, eu acho que o interesse cultural da nação deve prevalecer sobre esses interesses individuais, sem sombra de dúvida. Não em todos os casos, evidentemente, a legislação de direitos autorais é justa, mas em casos onde você tem um óbvio interesse nacional, eu acho que simplesmente aí é um caso de ser antiliberal. Falou o governo em campo e publica e acabou. Isso é patrimônio nacional, não é do seu fulano, dona fulana. Ainda o próprio Tiago Dantas. Poderíamos alegar que a fenomenologia de Husserl, quando ele rejeita esse universo de conceitos modernos, é uma aceitação dessa realidade carnal humana? Em grande parte é isso. Isso foi uma das inspirações do Husserl. É difícil dizer se ele conseguiu fazer isso ou não. Tá certo? Mesmo que a obra do Russo é imensa. Ela até hoje não acabou de ser publicada, ele deixou 40 mil páginas de manuscrito. É, então não sabemos onde é que aquilo vai terminar. Né? Mas eu acho que quando ele faz a proposta de uma ciência descritiva dos fenômenos, ele está no caminho certo. Não, pode não ser o caminho inteiro, mas isso aí é uma etapa necessária. Bom, acho que eu vou parar por aqui mesmo, gente. Né? Agora não dá mais, eu sinto muito. Né? Então... É, não dá. Professor, provando a alguns conhecidos que tudo que se vê de ideias de massa no Brasil ou é positivista cientificista ou é marxista social, cheguei a perguntar se eles conheciam algum filósofo. Eles eram Clóvis de Burros, Leandro Espiritual e o pessoal do Café Filosófico. Se visse a sua aula de hoje, baixariam suas caras e se limitariam a resmungos semimudos. É que é o que acontece. Mas se a gente vê essas coisas, bom, o que eu posso fazer? Eu posso xingar. Isso é o... Eu, quando o sujeito não tem mais nada o que fazer, né? E assim eu já vi muita briga na minha vida. O sujeito ficava xingando, era aquele que estava caído no chão, estrebuchando. Seu filho desse, não é assim? O sujeito que bateu sai quieto. O que apanhou fica xingando. Tá bom? Então é isso aí, gente. Lembre-se do meu curso, Guerra Cultural, História e Estratégia. Deve começar no dia 20, não é isto? E as inscrições abrem que dia? Abre em segunda-feira as inscrições. E o vídeo de apresentação está no próprio site do COF. Tá bom? Então, muitíssimo obrigado a todos e até a semana que vem.